Abraão. Diz aqui Jacó, sim, o nosso Deus é Deus de gerações. Em cada geração há um povo diferente. Em cada geração tem muita gente. Hoje ele quer ser conhecido por mim e por você, por todos nós. O Deus de gerações é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o nosso Deus, o Deus de meus pais e meus avós. Lá, lá, lá, lá, lá. O Deus de Abraão. Isaac e Jacó, sim, o nosso Deus é o Deus de gerações. O Deus de Abraão, diz aqui Jacó, sim, o nosso Deus.